Salve, salve, coelhada! Decadentes 90! Pra falar da goleada de sexta-feira em cima do Figueirense, que foi um belo do jogo, nos levou à liderança. E olha só, somando, claro, esse nosso resultado, mas que rodada sensacional da Série B pro América nós tivemos agora, hein, seu Sérgio Tavares? Deixa boa noite. Boa noite. Sensacional. Foi mal, deu um pau aqui. Tô vendo que deu delay. Diga. Foi mal. Bom demais. Tô de boa hoje. Hoje é só pra curtir essa semana toda. Muito bem. Seu Corneta, seu Cláudio Sávio, dê seu boa noite também. Boa noite, coelhada. Só alegria, cambada. É um absurdo que o Anderson tá fazendo com o clube. Tem que despedir esse sujeito. Opa, nunca critiquei. Nunca critiquei. Foi a frase que eu publiquei na sexta-feira ali. E aqui acompanhando com a gente também, o convidado da noite, desportivamente, vindo aqui para falar da partida, com a visão do torcedor do Figueira, lá do gigante alvinegro, o Vinícius Assim. Dá sua boa noite, Vinícius. Se apresente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sou do blog Gigante Alvinegro, que eu mesmo criei há mais de 2 anos. E vindo aqui expor como é que está um pouco a Figueirense, que vive hoje talvez a pior fase da história do clube, dentro e fora de campo. E vamos conversar um pouco sobre esse confronto, essa goleada sofrida aí fora de casa. Maravilha, vamos conversar sobre isso sim, Vinícius, que infelizmente não vai poder ficar com a gente durante todo o programa, vai ficar só nesse início aí, porque tem mais o que fazer, né, Vinícius? Tem coisa mais interessante aí, eu não te culpo não, mas o fato de você estar presente aqui já engrandece mais o programa. Sim, eu agradeço, fico muito grato mesmo, foi um prazer. Eu até demorei para ver a mensagem lá no inbox da página que o Henrique me mandou. Uhum. E quando eu vi, fiquei bem feliz mesmo, porque eu acho muito bacana. Eu faço jornalismo hoje, curso. E acho muito interessante mesmo, uma ideia bem bacana de vocês. E como eu disse para ti, eu já conheci de longe esse projeto de vocês, Decadentes. Ah, bacana, bacana demais. Exatamente por você não poder ficar tanto tempo assim, eu vou acabar puxando você mais nesse início aqui, pra gente poder sugar o máximo de você. Mas antes da gente começar a falar do jogo, eu tenho um pequeno alerta que eu quero que todo mundo preste bastante atenção. Agora, principalmente os papais e as mamães, mais do que os papais e as mamães, todo mundo que leva a criança ao jogo, então o titio, o primo, a titia, a prima, o vovô, a vovó, todo mundo que leva a criança à Independência e que agora, com a facilidade de que crianças até 12 anos não pagam ingresso, conseguem entrar gratuitamente, a gente vive fazendo campanha aqui de que a torcida do América precisa se renovar e essa renovação só vai acontecer com a gente levando essas crianças a campo e ensinando para elas, passando essa paixão que nós temos a ela. Então, assim, é extremamente importante levá-las a campo, mas tem aquele alerta que a gente precisa fazer. Não vamos citar detalhes, mas na sexta-feira houve um pequeno incidente lá no Independência envolvendo uma criança. Essa notícia nos veio através do Ramon, que não está aqui agora, e ele teve essa notícia por outros grandes americanos que a gente conhece também, que a gente sabe que não é nenhum desvairado, e a gente sabe que a fonte é muito boa, é confiável. Como eu disse, nós não vamos entrar em detalhes, mas é só um alerta, só um lembrete para aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer sempre. Tá com criança na rua, você tem que estar sempre esperto. Então a criança ou tá do seu lado ou tá na sua vista, não tirar os olhos, sempre ficar atento à criança. Por isso que eu passo esse alerta principalmente a quem não são os pais, porque o pai geralmente já tá mais calejado, já tá mais ligado nessas coisas. Às vezes o tio, tia, que não é pai ainda, fica um pouco distraído. E criança a gente não pode distrair. Criança a gente precisa ficar atento a ela durante todo momento. Ela tem que estar do seu lado ou ela tem que estar no máximo assim no seu campo de visão, sem chance alguma de que ela possa desaparecer em algum momento, sem chance alguma de que se alguém passar na sua frente ou se postar na sua frente, você vai perder ela de vista. Ela tem que estar sempre perto. Então, isso é verdade em qualquer lugar, quando você sai com a criança de casa, se você vai a um shopping, você tem que ter esse cuidado, se você vai a qualquer ambiente, uma praça, na Praça do Papa, se for brincar, é um cuidado que você tem que ter. E talvez... porque o Independência ser a nossa segunda casa é um lugar que a gente se sente muito bem. A torcida americana não tem histórico de violência na torcida, a gente conhece muita gente ali, por mais que a gente não conheça ali os 5 mil que vão aos jogos, que a gente não conheça todo mundo pessoalmente, a gente conhece muita gente ali, a gente já esbarrou ou troca mensagem no fórum. Então é um ambiente que a gente naturalmente acaba baixando um pouco a guarda, porque é sim a nossa segunda casa, é um ambiente que a gente sabe que é seguro, mas é exatamente na hora que a gente baixa a guarda que as grandes merdas acontecem. Então, papais, mamães, titios, titias, priminhos e etc., sempre atentos, sempre com a criança do lado, sempre no campo de visão, não vamos dar bobeira, porque é na hora que a guarda está baixa que as coisas acontecem. Certo? Então, recado dado, Vamos falar só de coisa boa agora, vamos falar da goleada. E ô Vinícius, você falou que é um prazer estar aqui, mas podia ser um pouquinho melhor, né? Pelo que você falou, sua fala inicial, eu já senti que talvez você não esperasse a goleada, mas muito provavelmente você não esperava um bom resultado da Independência. Pois é, vou falar de coisa boa, menos pra mim, né? Infelizmente. Como eu disse, a gente vive hoje a nossa pior, indiscutivelmente, a nossa pior fase da história do clube. Uhum. E eu confesso que eu realmente não esperava um bom resultado, até pela força do América dentro de casa, é o líder da competição atualmente. Uhum. Mas também não esperava ser a vergonha que foi. Time completamente desorganizado, ninguém praticamente tinha posição, uma bagunça total. Primeiro tempo, um gol atrás do outro, no segundo tempo deu uma ajeitada até pelo placar elástico, o América deixou de atacar um pouco. A gente tirou o pé. Claramente, naquele começo do segundo tempo, a América tira o pé. Exatamente. E também um dos nossos gols foi uma falha bizarra do João, né? E o pênalti não foi, então, assim, o justo mesmo era o 4-0. Uma vergonha, inclusive, também. O pênalti, aquele pênalti realmente foi vergonhoso, mas coisas que a gente já viu no futebol. A falha do João, vou discordar do seu um pouquinho, porque é uma bola assim, pra mim a falha inicial ela é do Messias, do zagueiro, que não tirou a bola, porque a bola era dele. Então eu acho que o Messias erra ali. E depois quando tem a cabeçada, primeiro que a cabeçada foi certeira no chão, e muito em cima, muito próximo do goleiro, pra você ter o tempo de reação, né? Então, passou perto do João, fica aquele ranço de falha do goleiro, mas eu te confesso que eu isento o João nessa aí. Eu vi que muitos criticaram, eu isento ele um pouquinho. Alguém ia comentar alguma coisa? Ô Vinícius, só pra te alegrar, Vinícius, pra mim, eu vi o América perder de 2-1 tempo do jogo, vi um jogo terrível. Outro lado, também não aproveitei nada do jogo. Você é o senhor corneta, não é? Exato. Ele desconfiou, por que será? Ele só entrou depois do 3-0. Eu tinha que fechar a loja da América do shopping. Eu cheguei pro segundo tempo. Eu só vi. Foi uma lastimável o jogo pra mim. Preocupa, não. Eu tô triste junto com você. Agora, eu tô acompanhando o Figueira. Eu gosto. Eu comentei com os meninos do jogo aqui. Eu gosto do Figueira. Gosto muito da Chape. O único que eu tenho. Eu tenho medo de vocês, cara. É do Joinville. É o único que eu quero que exploda. Agora, eu tô acompanhando. Isso, sabe o que é? É que vocês mudaram o mascote de vocês. O furacão é que o trem desandou. Quando era aquele figueirinho serelepe bacana, o time regulava. É igual o time. É o Alvinegro, que não é gigante aqui da Terra das Alterosas, não vou citar nome, tá patando pro Vasco. É o nosso inquilino. Eles pintaram o manto de uma santa de preto um tempo atrás, porque o manto é azul no CT deles. O trem desandou também. Uhum. Aí é muita informação. Mas preocupa, não, compartilha o seu jogo, foi terrível pra mim também, Vinícius. obrigado pela solidariedade. Veio durante o jogo aqui, veio a informação de um dos radialistas aqui de BH de que o Figueira está com a folha atrasada por 3 meses, é isso mesmo? Pois agora, como eu disse, a gente vive uma fase muito ruim e o presidente é muito contestado há anos, ele está no poder desde 2012. E ele diz que está tudo em dia. Então, ao mesmo tempo, para ver como é que estão as coisas aqui, ele diz que quem está jogando está tudo em dia, quem está afastado não está recebendo, como se isso fosse certo. Eu acho que quando tu assina um contrato, independentemente do rendimento do jogador, tu tem que pagar o que foi acordado, e não é isso que ele vem fazendo. Mas diz ele que quem está jogando está em dia, que era para ser todo mundo, é uma vergonha. Até o Bill, depois do jogo, cobrou, né, de nossa diretoria, o Bill que está aí. Ah, confesso que eu não vi. Ele cobrou dele? Cobrou os 90 mil, parece. É isso que falou. E o Figueirense está devendo ele. Nada fora do normal. Essa diretoria manchou uma imagem nacional que o Figueirense tinha de bom pagador. Sempre foi um clube muito organizado. E essa diretoria, infelizmente, vem acabando com o nosso clube. Tá bem triste o que vem fazendo. A gente teve... Nas últimas 15 Série A, a gente jogou 12 edições. Estamos hoje na Série B. Meu sonho, viu? Então, o Figueirense não é gigante. Nem dentro de Santa Catarina é maior, que é o Criciúma, né? Pela Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Uhum. Mas também não é pra estar onde tá. Assim como vocês, que também acho que o lugar de vocês é na Série A. Como vocês disseram que gostam, o Corneta disse que gosta do Figueirense, de verdade é recíproco da minha parte. Acho que eu tenho um carinho, assim, pelo América, porque eu me identifico até um pouco. Acho que... E por mais que a gente não... Né? É, a luta é parecida, é. Uhum. Uma luta mais difícil, cada vitória é um título na Série A, por exemplo, e vai indo. Sim. Você já deixou bem claro que a situação do Figueirense não está boa. Você acha que a apresentação de sexta foi abaixo do que o Figueirense já vinha fazendo na Série B? Ou foi mais ou menos a mesma coisa? Assim, foi pior, então, do que o... Olha, eu acho que dá para separar por etapas. Assim, nosso início foi muito bom, 2 jogos, 2 vitórias, jogando muito bem. A sequência, a gente continuou a jogar bem, ainda com o Márcio Goiano, o treinador que já foi demitido. Continuamos a jogar bem, mas o resultado não vinha. Depois começou uma série de maus resultados que estamos até hoje, né? Teve poucas vitórias nas últimas rodadas, uma contra o Londrina. Mas as 2 últimas partidas, contra o Ceará, perdemos por 2-0. Depois fomos em casa com o Oeste, 0-0. 2 partidas horrorosas, talvez das piores que eu já vi no Café, voando no estádio há mais de 14 anos. Uhum. E agora mais uma. Então essa sequência de 3 últimos jogos está, assim, horrorosa. Tá bem preocupante, mas apesar de estar mais de um mês na zona de rebaixamento, com essa sequência horrorosa, eu não temo tanto pela queda, sabe? Eu olho pro nosso elenco e vejo um pouco de qualidade, não para subir, para brigar pelo acesso, como a gente se iludiu no começo, mas não para estar onde a gente está também. Então, eu queria te fazer uma pergunta exatamente em cima disso. Porque eu não acompanho o Figueirense igual o América, mas todas as análises que a gente via e conversando, times que vão brigar e tal, antes do início do campeonato, o Figueirense parecia ser um time que ia brigar, porque estava fazendo boas contratações e tal. O que, que você acha que não foram tão boas assim ou não deu liga mesmo? Muito boa pergunta, porque a gente pensava a mesma coisa. Na Série B, tanto vocês como nós, somos gigantes, somos grandes, sempre candidatos ao acesso, pelo menos. E nosso primeiro semestre foi, assim, horroroso também. Fazia décadas que a gente não brigava para cair no estadual. Isso é um absurdo, nunca vivi isso. Tenho 20 anos, acompanho o Figueirense desde... Não acompanho mais. Fui no jogo pela primeira vez desde 3 anos de idade. E desde pequeno vivo no estádio e acompanho, vivo o Figueirense mesmo, dia a dia. E nunca vi algo parecido, assim, no Campeonato Catarinense, quase ser rebaixado. Aí, na Copa do Brasil, fomos eliminados com o time do Acre, que, com todo respeito, é um absurdo na primeira fase. Não preocupa, nós somos... Nós perdemos com o Muricy. Tamo junto. Não, Muricy, qual que é o outro lá também? Baraunas. A gente foi finalista da Copa do Brasil, né? Então a gente tem um carinho por essa competição e ainda tá na nossa o cara esnoba ainda, né? Ah, nem... Não. Mas é isso. E também fomos eliminados na Primeira Liga, que não tem muita importância, tudo bem, mas fomos eliminados na primeira fase de novo, de forma bizonha também. Então, tá, foi bem difícil no primeiro semestre. Mas com as contratações, a gente veio o Carlos Zarini, que é o nosso superintendente de futebol, fez um pacotão lá do Campeonato Paulista, trouxe 17 peças, eu acho. Não, agora já são 19. Muita gente. É um time novo. E no começo a gente gostou, assim, o time encaixou, a gente venceu muito bem aquelas duas rodadas, que foi fora de casa contra o Ceará e em casa contra o Náutico, que é os cachorros que tá todo mundo chutando, né? Cachorro morto. Menos nós. É mesmo? Não sei. Conseguiu me empatar. Ah, mas já é alguma coisa. E a gente se iludiu, né? Na verdade é que a gente se iludiu. Uhum. Mas eu acho, como eu disse anteriormente, não é pra tanto, assim, não é pra estar lá na zona de rebaixamento do nosso time. E a gente tem um técnico que é o atual campeão da B, né? Que é o Marcelo Cabo. Então, já trocamos de técnico, provavelmente ele vai cair, se não vencer na próxima rodada. Pra mim, já não acho que deveria cair, nem a pau. Eu prezo pela continuidade do trabalho do treinador. Ele tem 9 jogos só no comando. Mas é bem impossível que ele caia na próxima rodada, se não vencer. A gente pega, acho que é o Juventude. Vila Nova, Juventude, a sequência, os dois estão no V4, então ali beirando V4. Então, mas não sei o que está acontecendo, sabe? A gente já chegou a um ponto aqui em Florianópolis de não saber mais de quem é a culpa, tirando a diretoria, assim. A gente não culpa mais jogador, treinador, porque veio o melhor treinador possível do escalão, assim, porque o cara que acabou de ganhar a Série B pelo Atlético Goianiense. Uhum. O padrão é financeiro do Figueirense. Quem que poderia ser melhor? Ao meu ver, ninguém. Sim. Então, ele tem histórico no clube, tá? O elenco não é tão ruim, então não sei o que está acontecendo realmente. Então a gente não sabe. Sabe o que falta ao Figueirense? Falta ao Figueirense um belo ponta direita. Nós temos um rapaz aqui que tá um pouco encostado, chama Felipe Amorim. Se vocês quiserem levar, a gente entrega sem custo e paga o Sedex. E levando o Felipe, você leva o Rubão, um atacante de 2,05 metros. Então, eu tava olhando... Não, uma moeda de 50 centavos no chão. Ele vem com defeito. Eu tava olhando o site de vocês aqui pra dar uma geral no elenco, né? De ex-jogadores do Figueirense, tem o Rafael Lima, capitão, acho que é capitão aí, né? Ele foi formado aqui. Capitão. Sensacional. Tava pra voltar no começo do ano, acabou aqui indo pro América. Graças a Deus. Vamos lá. O Bill, né? Sim. Que teve essa passagem bizarra aqui, 15 jogos e um gol de pênalti. O Renan Oliveira passou pelo nosso maior rival, que é o Avaí. Não foi uma passagem muito boa, mas fez gol em clássico. O Gerson Magrão jogou a Série B de 2013 pelo Figueirense, mas bem no comecinho. Depois foi pro Sporting de Portugal, não me perguntem como. Mas foi, não fez nada aqui. Empresário. Empresário bom. Isso é fazendo bem o DVD, rapaz. É verdade. Não, eu não me esqueço, o Doni saiu do Cruzeiro, e foi ser titular da Roma. É um trem que eu não consigo entender até hoje. O Doni só comeu peru. Parece que todo jogo era Natal, tinha peru. E o cara foi titular da Roma. É o DVD, cara. Bom, deixa eu aproveitar ao máximo aí, que eu sei que o Vinícius tem que sair daqui a pouco. Nós temos uma pergunta aqui do Marcos Grassi, se você ainda tiver tempo para responder. Ele pergunta um pouquinho de como é a estrutura do Figueira, se tem CT, onde a base treina, se o equipamento é confortável e tudo mais. E te pergunta também como é que o América é visto por aí, por Santa Catarina. Muito bem. Então, a gente tem um CT, sim, que é o CT do Cambirela, fica nem tão perto do estádio, mas é da Associação de Torcedores de Figueirense, a ASFIG. É um CT, cara, tem 8 campos, todo mundo elogia a estrutura do Figueirense, no geral, assim, mas o Scarpelli teve uma reformulação agora, no ano passado, na Série A, em 2016, tá bacana, só tem um setor coberto, é bem antigo, é cheio de, é um remendão que a torcida do Avaí fala, mas a gente tem bastante orgulho do nosso estádio, que é nosso. Ah, qual que é a capacidade? 19 mil, quase 20 mil. Ok. Mas o CT é muito bom. A nossa estrutura, pro tamanho do clube, eu acho bem significativa. E quem passa por aqui não costuma reclamar disso, não. A torcida pode pegar junto também. E o América, cara, como eu falei, eu tenho carinho pelo América. A gente compartilha da mesma luta, como conversamos. Uhum. E tá sempre ali, né? Brigando pra subir, quando tá na Série A também. Então, a gente vê o América muito com bons olhos. Inclusive, eu falei que eu conhecia vocês, porque quando o nosso meia Rafael Bastos foi pra aí, ele saiu muito odiado daqui. É mesmo? E eu não continuo... É, ele saiu bem odiado. Daqui também, Não é que ele saiu odiado, ele chegou odiado. Isso, então. Aí eu acompanhei e eu vi que vocês criticavam bastante ele também, bastante. E eu gostei de vencer. É tipo noiva traída, né, cara? Fica seguindo o cara, filha da puta, você pode ir também, né? Eu te comentei que a gente elege aqui o melhor e o pior da partida, e a gente chama os prêmios de Bala, com o melhor da partida, por causa do Jair Bala, que foi um grande atacante que nós tivemos na década de 70, e Colatina é por um jogador que também jogou aqui na década de 80, que a gente considera o pior que passou pela América. Nós chegamos a cogitar mudar um prêmio para Rafael Bastos. Meu chegamos Deus a cogitar isso, mas não fizemos. Como você está de saída, eu já vou te pedir para adiantar. Entendeu? Isso. Como você está de saída, eu vou te pedir para adiantar e você me contar aí quem que você achou que foram os melhores, tanto do Figueira quanto do América, mas quem foram os melhores e os piores de cada time no jogo de sexta-feira. Tá bom. O Bala, né? Para mim foi o Norberto, que ao meu ver jogou bem. Okay. Eu estava entre o Norberto e o Bill, que deu duas assistências, né? Sim. Pelo histórico dele aqui, a raivinha que ele deve ter jogado. Com razão, ou não, porque não foi pago, não jogou nada, mas não foi pago, então... Elas por elas. Sabe as palavras do Meta? Fingem que pagam e eu finjo que jogo. Tá e do Figueirense, cara, o pior, ao meu ver, foi o zagueiro Marquinhos, capitão, que tava afastado do grupo e agora é capitão, vai entender, não pergunta em como também. Enfim, tá uma bagunça total aqui, levaria mais de uma hora pra explicar pra vocês. E entendendo que no segundo turno, se quiserem também, seria um prazer participar. Não, com certeza, isso aí já tá fechado. Ganhei uma hora, com certeza, porque infelizmente tem que sair. Sem problema. Mas o pior, o Marquinhos, e o melhor, ou menos pior, o Careca, que tava estreando na 16ª rodada. Aí você dá um desconto, né? Vem pro cara que tá estreando, tá certo. Fez o gol, que não foi lá um golaço, mas fez bem e chegou a nos iludir um pouquinho. Não, mentira, não sabia que não ia dar nada. Quem foi o pior do América pra você? Quem foi? Eu acho que eu não peguei. Ah, então, é difícil, né? É difícil, mas... É. Talvez... Cara, vamos botar então o Hugo Almeida. Hugo Almeida? Ele entrou? Pois é. Ele aqueceu muito mal. Então gente, eu não lembro do Hugo ter entrado. Mas, Vinícius, brigadão pela sua participação. Eu vou deixar o link aqui de todas as mídias do Gigante Alvinegro, para quem quiser acompanhar lá também, saber um pouquinho mais de Figueira. Vai estar linkado aqui no post, no YouTube, em tudo quanto é mídia nossa. E já fica marcado, sim, no jogo de retorno. Você retorna aqui pra gente fazer um programa de uma hora com mais tempo. Beleza. Ô, Vinícius, antes de embora, só me dá o endereço para mandar o DVD do Felipe Amorim. Meu Deus, não. A gente já tem muita praga por aqui. Valeu, tudo de bom pra nós aí. Obrigadão. Valeu, falou. Muito bem, tá aí o Vinícius que veio aqui com muito espírito esportivo participar desse pouquinho do programa que ele pôde agora, mas no retorno a gente fala mais. Gente, pra quem não vê o jogo, aquela resenha que eu acabei não fazendo, pra aproveitar o tempo do Vinícius aqui, o América entra arrasador. O América consegue 3-0 nos 30 minutos do primeiro tempo. Depois disso ele vai... Teve chance ainda de ampliar com o Mateuzinhos, naquela arrancada que ele dá, e não acho que ele foi fominha não, ele fez o que ele tinha que fazer, quando você tá numa situação daquela, se ele é um atacante driblador e tal, não deu certo? Não deu, mas foi a jogada que ele devia ter tentado, acho que ele tá certíssimo, torci para que desse certo, nem pelo gol sim, mas pela confiança que traria ao Mateuzinhos, infelizmente não foi, e aí terminamos o primeiro tempo com 3-0. Só para interromper a resenha rapidinho aqui, o Vasco acabou de fazer um gol, se é que isso interessa alguém. Hashtag chateado. Voltamos para o segundo tempo, claramente tirando o pé. Mas com muita clareza, o América assim, vou me poupar. Porque tem uma semana de descanso agora, assim, mas depois de uma semana bruta como aquela semana, que foram 3 jogos no período de sábado a sexta-feira, o corpo já está ali no limite para arrebentar alguma coisa, é fácil. Nós não tivemos nenhum problema de lesão no jogo de ontem. O Rui, quando saiu, chegou a fazer um gelo ali no banco, logo, imediatamente após sair e tal, mas não me pareceu que foi uma lesão que o tirou de campo. Então o América tirou o pé, o Figueirense, vendo o espaço, cresce, e aí há o gol que eu boto até um pouco mais como falha do Messias do que do João Ricardo, porque foi muito em cima do João Ricardo. Aí, ali era uma bola só de reflexo e faltou um pouquinho. Ele ainda toca na bola, mas faltou um pouquinho. Eu não sei, vocês têm alguma visão diferente? Eu acho que foi meio que pipo clássico, entendeu? A bola passa no meio das pernas embolada ali. Ele pode errar também, gente. Erra, não adianta, não. Eu acho que fala goleiro. Eu acho que ele pernas, esperava... tá bem. Não, mas ele foi embolando. Eu acho que ele não esperava a bola tão forte. Ele foi com a mão mais frouxa. Aí a bola bateu talvez. Mas eu acho que foi falha dele, cara. Ele, tanto que ele foi na bola. Assim, o Messias errou de não deixar, por deixar fazer a jogada. Mas não é que o João Ricardo... O Messias estava à frente, a bola era... É. Mas não é que o João, tanto que o João Ricardo foi na bola. A bola tocou nele, entrou. Acho que foi com a mão meio de Maria Mole lá. Assim, a mãozinha de 3-0. Tava pouco exigido, às vezes, né? A mão não tá firme também. Pode ser isso. Eu ia falar, Sérgio. É, eu também acho que o Messias errou, porque o Messias era o zagueiro à frente e ele tinha que proteger essa bola, sem dúvida. Mas foi um piruzão. Infelizmente, sou fã do João, mas foi um piruzão. Mão de alface ontem. É isso que o Corneto falou. Eu tinha que ir mais firme ali. Vocês repararam que houve a falha do João Ricardo e o Alisson não está presente aqui hoje? Deixa no ar. Será que ele se acovardou de comparecer aqui hoje para falar mal do ídolo dele? Não tô falando nada, né? Interrogação. Então tá. Mas, enfim. Opa, tomamos o gol? Vamos apertar. E o América aperta de novo. Tem a jogada em que o goleiro do Figueirense deveria ter sido expulso, porque ele era o último homem, numa jogada clara, com uma chance clara de gol, em que ele dá solando no joelho do Bill. O do apito sequer deu falta, não foi pênalti, viu, gente? Vi gente comentando, mas acho que ficou muito claro pra todo mundo no replay depois que foi na meia-lua ali, foi fora da área. Mas eu acho que se ele dá falta ali, ele teria que expulsar o goleiro. Eu acho que ele não queria fazer isso, entendeu? Por isso mas ele... aí. Não, eu não tô tudo bem. Mas aí eu vou citar, eu entendi. Só que eu vou citar Anderson Moreira. Ele precisa. Concordo plenamente. Tem que apitar o jogo, não o placar. Entende? Sim. Então. Não dá. Sim, mas eu acho que nessa hora o próprio árbitro lá, vindo, já tá 3-0, o 3 já tá 3-1, não, na verdade. Não, Corneta, desculpa, não, não dá. Profissionalismo. É, não tem essa, porra. Aqui, uma jogada daqui, o Bill teve sorte, cara. É. Não, não foi boa não. O cara entra com o pé alto. Ajudou a América. Com o pé alto, no joelho, aquilo quebra uma perna, deixa o cara fora do estaleiro, assim, no estaleiro fora de jogo por um ano. O pior é ouvir os comentaristas do Sport TV falando que não foi nada não, só raspou. Ah, gente, ó, eu a partir de hoje, Sérgio Tavares, eu quero deixar isso bem claro para todo mundo que está nos ouvindo. Se você reclama dos comentaristas do Sport TV e do Premier, que são o Jaime Júnior, narrador, e o Henrique o quê? Não sei. O Henrique Filho da Puta, deve ser, eu acho que é esse o sobrenome dele. O Henrique Filho da Puta, comentarista, a culpa é sua. Porque depois de tanto tempo, já era pra você saber que não era nem pra você ligar. Eu ligo a TV. Olha que curioso. Quando é jogo fora de casa, eventualmente até os dois estão narrando fora de casa. Mas a maioria não. Quando é jogo fora de casa, que não estão os dois narrando, eu consigo assistir o jogo pelo Premier. Dentro de casa, eu já troco de canal, já baixo o som e boto na Itatiaia. Quando é fora de casa, os narradores todos, de qualquer lugar, elogiam o América. Todos. De qualquer lugar. Todos, sem exceção, né? Quando o América tá jogando mal, como foi, por exemplo, no jogo contra o Oeste, mesmo no jogo contra o ABC, foi um jogo muito ruim. Então, assim, eles analisam o jogo em si. Mas falo, mesmo quando o América tá jogando mal, o América tem muito mais qualidade do que isso. Está jogando mal, entendeu? Então, parece que o América é outro time quando sai de Minas Gerais. Mas eu posso dar a sensação que eu tenho, né, com relação à crônica mineira aqui. Os jacus que fazem esse serviço aqui em Belo Horizonte, não só do América, não, do Atlético Cruzeiro também, tá? Eles acham que ser imparcial é falar mal do time da casa. Tanto que você tem de atleticano falando mal que o, sei lá quem, é cruzeirense, e o cruzeiro fala o mesmo cara, é atleticano, porque só fala mal do time, é isso. A imparcialidade aqui em Minas é falar mal do time daqui. Você vai no Rio de Janeiro lá, os caras falam do Flamengo, Flamengo é maior até que o Barcelona, né? Timão, manido todo aqui falar mal do time da casa. Eu confesso que eu não acompanho tantos jogos de Cruzeiro e Atlético aqui para saber e para detectar isso. Você está falando, deve ter alguma verdade nisso. Agora, o último jogo que eu vi do Atlético foi... Acho que foi contra... Qual foi o jogo? O Fred fez um pênalti. Foi contra o Bahia? Acho que foi o penúltimo jogo do Atlético na Independência. Sem ser o jogo de hoje, o penúltimo jogo. Mas, gente, era assim... Ah, porque não foi pênalti. O Fred não fez nada e não sei o quê. Aí dá um intervalo, o Fred fala... Não, foi pênalti. E, assim, a imagem já deixava muito clara que deu, que foi pênalti. E essa defesa, eu confesso que eu não quero isso pra América, não. Eu quero só que seja justo. Mas não precisa jogar merda no ventilador pra falar que você tá sendo imparcial. Mas eu acho que você tem alguma razão no seu comentário, Cláudio. De qualquer forma, gente, desliga, apaga, esquece Premiere, bota na Itatiaia. Não, só, mas aqui, eu tava. É a mesma coisa que eu assisti ESPN e falar que não fala time mineiro. Nem pego tempo. Não, mas eu tava. Bem óbvio. Eu assisti o jogo em loco lá, mas depois fui ver os melhores momentos. Já passei raiva nos melhores momentos, pô. Ah, não, eu fui ver os gols da América só que eu achei. Menos mal. Eu só vi. Eu não vi. E eu estava em campo, que eu tava discutindo se foi pênalti ou não na hora do Bill lá, aí não acorda nem de América, eu só vi dois gols do Figueiredo, sabe? Sexta. Joguinho Lazarento. Pé frio, é, mulher. A Bel foi, cara. É ela que é pé frio? Nossa senhora! Ainda bem que eu tô com a porta fechada aqui. Vai ter DR daqui a pouco, viu, galera? Não, não leva mais, velho. Mas ele não é ele que determina isso, não, Henrique, ué. Ué, tá ele define se é ela, se é o vô. Bota a mão na cintura. Por que você não quer que eu vá? É, aí ferrou. Você tá doido? Não, tá certo, isso, vamos lá. Você é casado, você sabe que você não manda porcaria nenhuma. Vamos lá. O Rejane, o Rajane, desculpa, Rajane Morato, namorado, tá aqui cumprimentando pela lembrança sobre o cuidado com as crianças. Quem chegou agora não ouviu, depois volta lá no começo do programa, dá uma escutada no recado lá. O Alan Rejane, acho que se trocasse o Robinho pelo Felipe Amorim seria algo justo. É, o nosso amigo do Figueirense já foi embora, mas a gente continua me tentando, viu, gente? Amorim, viu, ainda gente? Vai tem aparecer amigo, alguém, viu? A gente ainda vai aparecer alguém que vai aceitar. Acho que o meu erro... Vamos explanar, assumo gol aqui. Do acesso, vou profetizar, gol do acesso é do Amorim. Anotem aí, profetizado. O meu erro foi não ter oferecido ele pro torcedor do Boa, porque aquele ali aceitava. Nós vamos achar alguém aí. Bruno Marcos, se o América continuar fazendo feijão com arroz e mantendo essa efetividade, principalmente na defesa, acredito que é possível buscar o título. Precisa afinar um pouquinho o ataque ainda. Foi goleada sexta-feira, mas não é o que a gente tem visto. Vamos conversar disso de novo. Nos últimos 8 jogos, quantos gols? Não, vai. Nos últimos, quantos? 8 jogos, quantas goleadas? Teve uns 2, 3 goleadas. Goleadas só essa. 3-0 não é goleada. Ah, não, desculpa, esqueci a planilha. Existe uma forma. O meu coração é goleada. A ciência já comprovou que 3-0 não é goleada. Agora, o negócio, curiosamente, teve uma matéria sobre isso no Esporte Espetacular hoje de manhã, mostrando a efetividade dos ataques de Corinthians e Grêmio. O Grêmio, a cada 5,9 chutes, marcava um gol, e o Corinthians era 6,8, se eu não me engano. Não estou dizendo que o América, quer dizer, até quero, né? Mas não estou dizendo que o América precisa chegar num nível de eficiência como esse. Sobre aqueles números, Sérgio, que eu não consegui expressar naquele dia, que o Sérgio trouxe aqui pra gente, mostrando que o América é dos times que mais chuta certo a gol. Mas aí tá, o meu problema, e aí eu perguntei, bola na trave é chute certo? E é, tal. O meu problema com isso, que eu não consegui expressar naquele dia, é o seguinte. Esses números mostram a quantidade. E é claro que você consegue, eventualmente, de uma quantidade alta, extrair a qualidade que seria o gol marcado. Agora, se você for avaliar a efetividade dos chutes do América dados a gol, por exemplo, quantas vezes aqui a gente já não reclamou de um chute do Mateuzinho que foi um recuo, ou do Bill que foi um recuo, sabe? Um chute sem qualidade, ele ainda conta como um tiro certo a gol se ele tiver direção, ele não precisa ter força, ele não precisa deslocar goleiro. Ele só precisa ter direção daquele quadrado, daquele tamanho, daquele retângulo, daquele tamanho. Esse é o meu problema com esse dado. Os outros times também fazem isso, também recuam a bola pro gol. O que o número traz é exatamente uma amostra. Ele não vai dizer como a qualidade daqueles chutes, não. É isso que você falou. A quantidade, sem dúvida. Mas você acha que o América recua mais a bola pro goleiro do que os outros times? Estatisticamente, na média, todo mundo vai ser igual. Quer dizer, claro que você vai ter as suas variações aí. Mas se a gente for entrar na análise do número nesse nível, aí a gente vai precisar muito mais do que o Footstats, né? Quer dizer, porque aí você para de pegar o macro e começa a olhar o micro. Aí a gente não vai ter análise. Não, você falou desse dado da última vez. O Footstats dá esse dado. Se eu não me engano, você falou que o América precisava de 14 chutes e isso. Vamos lá, então. Isso já mudou. Com 4-2, já mudou. O América tava lá no, sei lá, 15º em finalizações por gol, mais ou menos. Tinha 14... alguma coisa para cada gol. Agora nós já temos 10,5 para cada gol. Nós somos o sexto melhor. Entendeu? Quer dizer, é isso que eu tô querendo dizer. Eu sei. Ó, gente, nós somos líder isolado com 2 pontos de gordura. É culpa do Ender, a melhor defesa. Tem que pedir esse corno. A melhor defesa. Nós estamos caçando gente reclamar. Aqui, nós já somos a melhor defesa e nosso ataque era ineficiente, né? Agora, nós somos o segundo melhor ataque. Então, sim, realmente 4 gols muda tudo. Eu só estou respondendo aqui ao comentário do Bruno Marcos de que se continuar como está, tem uma chance de título? A liderança nos diz que sim. Agora, para eu ter mais segurança pro acesso, nós estamos bem gatilhados. Se continuar como está, nós estamos no acesso. Agora, título, se for pensar em título, que foi o comentário do Bruno Marcos, aí eu acho que nós precisamos melhorar essa efetividade de gols. ainda que sejamos, né? Porque você comentou muito bem, 4 gols nos colocou com a segunda melhor, com o segundo melhor ataque da competição. Mas sem esses 4 gols, se fosse uma vitória de 1-0, que seria um ótimo resultado também. Sim. Se fosse um resultado de uma vitória de 1-0, aí nós já cairíamos pra quê? Sexta ou sétima melhor ataque. Agora, então, Henrique, tem uma coisa de te contar também. Nas duas últimas, faltam 4 rodadas, correto? Das 4 rodadas que faltam. 3. São 3, tá pior. Pro turno. Pra terminar o turno, 3. Foi 16ª rodada essa? É, 3. Foi. É, 16ª. Então, assim, a gente tem 2 confrontos diretos, que é o mais importante, que é CRB e Juventude. Lá. Então, é os dois jogos chaves do América, são esses dois. E já passou que por... Eu vou te dizer muito sincero, um é dentro, o outro é fora de casa. Claro que eu quero a vitória nos dois. Mas se vier dois empates, eu fico lá fora, já é sensacional. Não. Os dois que saíram do Independência. Não, os dois são fora? CRB não é em casa? Não, nós vamos pegar Juventude fora, depois Londrina em casa e CRB fora. Então, dois empates, hein? Dois empates. E, ó, esse jogo com Londrina, ele também é perigoso. Porque se nós somos o segundo melhor ataque... O Londrina é o melhor ataque. Isso. O Londrina tem 23, tá em sétimo lugar, tem 24 pontos e eles têm 23 gols marcados. Agora, a defesa deles é uma senhora mamãe, porque já tomou 19. Exato. Né? Se for comparar aqui, Guarani 15, Juventude 14, Vila Nova 16, CRB 15, Inter 13 e a nossa melhor defesa, que deveria ter 9 gols tomados apenas, não fosse aquele pênalti assinalado pelo juizão, temos aí 10 gols sofridos. Continua mesmo assim sendo a melhor defesa do campeonato, a menos vazada, e o segundo colocado é o Inter com 13, o Inter e o Oeste que tem 13. Então, assim, o América tá lindo, o América tem time, o América tem conjunto, o América não tem uma estrela que se destaca, mas ele tem um time que tá redondinho, jogando muita bola, e estamos muito bem encaminhados. É claro que sempre pode melhorar, sempre, e atenção, sempre é necessária, cada jogo é uma final. A gente tá vendo o Corinthians, que tinha 10 pontos de vantagem, nem sei qual foi o resultado do Corinthians nessa jogada, mas dessa rodada, ganhou. Desse final de semana, ganhou? Ganhou. Muito bem, e o Grêmio? Joga amanhã, muito bem. Mas assim, até o momento, caiu para 6 a diferença, né? Sem o resultado dessa rodada, teria caído para 6. Então, não pode piscar, gente. Que bom, vamos fazer mais gordura ainda, para sempre que não precisar, não queimar. Mas o América tá muito bem, gente. É só picuinha mesmo. Tentar aqui espremer alguma coisa que a gente possa melhorar e não ficar só também se iludindo, achando que tá tudo ganho, porque não está. Cada jogo é um jogo. Isso eu concordo plenamente. Que a gente tem que não entrar num oba-oba achando que nós já somos campeão. Isso sem dúvida, concordo plenamente. Agora, tem que elogiar. Eu acho que o Inter ainda é candidato a título. Ah, eu também acho. Claro que é. Que eles vão entrar com dinheiro agora, vão fazer contratação. Até que matematicamente eles não tenham possibilidade de ser campeões, eles serão candidatos ao título. Isso aí sem dúvida. Não é que o Inter descobrir que tá na Série B e resolver jogar futebol de Série B, não achando que vai virar a partida a qualquer hora, porque o Inter, não que o time entender isso, eles vão desandar. Então, o respeito já acabou. O que eu acho, Corneta. O Inter não tá na Série B. Não é que o respeito acabou. O medo acabou. Acabou. Ganhar do Inter. Ninguém vai ter medo de encarar o Inter. Ninguém vai ter medo de encarar o Inter. Eu já tô achando que o Inter tem empatado 1-1 com a gente aqui, foi um excelente resultado pra eles nessa altura do campeonato. Mas aqui, o que a gente tem que fazer, pensando nisso, que o Inter vai crescer daqui a pouco, pode demorar, mas ele não vai ficar. E acho até. Não subir, eu acho. Nem cogita essa hipótese. A gente vê, né? Fica conversando com todo mundo e tal, gente falando, o Inter não sobe, vai ficar. Para mim, isso não existe. O que existe é talvez o Inter não ser campeão. Para mim, o Inter ainda é o maior candidato ao título. Por isso é que o América tem que fazer gordura. Porque aí a gente vai brigar com o Inter lá no final pelo título. Se a gente tiver gordura, eles estão vacilando, talvez eles não consigam chegar. Né? Então, vamos ver. Nós já vacilamos tudo que devia. E aí, comentando sobre os que estão lá na briga hoje, da mesma forma que o Inter muito provavelmente vai estar entre os 4 ao final do campeonato, dos que estão lá hoje, e que eu acho que não se sustentam até o final, eu colocaria o Vila. Não me pergunte por quê. Mas eu acho que o Vila não aguenta até o final. Só o América desses 4 que aguenta. E olhe lá. Ah, não sei. O Guarani ainda tem muita peça nova de contratação. Não, de Guarani eu não vejo. Pra entrar e encaixar no time. Guarani não vejo. Eu não vejo o Juventude também. Minha opinião é o seguinte. Eu acho que o América, porque questões óbvias, né? Mas eu acho que desses 4, 3 ali não fica. Questão com o clubismo, é isso? Completamente, não tem nem como falar que não, mas Muito bem. Que também, assim, do meu jeito de ter uma sequência foda, não, você pode ter uma sequência ruim. Óbvias, é o filho da bola que nós estamos jogando. Claro, mas ele pode ter uma sequência ruim, perder 2012, a gente tava com o time arrumadinho, você lembra. Não. Aí começou a ter um monte de contusão. Pra quem lembrar essas coisas agora? Não, eu só tô falando de futebol. Não, essas coisas acontecem no futebol. Tá certo. É o jogo que tem com o Inter. Deixa eu dar meu palpite aqui. Meu palpite. Não deixa, não. América, Inter, Guarani. E a quarta vaga vai ser ali um Santa Cruz, um Ceará, um Goiás. É um desses aí. Goiás tá uma senhora draga, hein, filho? Tá, sim. Eu não vejo Goiás brigando, não. Beleza. Tomara que não brigue mesmo, porque Goiás é um grande ali, então ele ficar é bom pra gente. Sim. Mas eu acho que tem muita coisa aí. Tem muito dinheiro, hein? Ô, vamos pro bala aí, pro outro lá, o Colatina. Tá? Pro outro lá? Já quer ir embora? Então tá, tem mais algum destaque que você quer puxar, Sérgio? Não, acho que é isso. Meu destaque pra mim é o Bill, né? Mas a gente fala no bala aí, velho. É, o jogo foi... É porque é o seguinte, né? a gente não tem que falar mal do time hoje, aí vai perder audiência. Não adianta, o povo gosta de falar mal. O meu mantra pro América, eu já falei. Pro América é o seguinte, joguem como reclamamos, cara. Exatamente. É, virou slogan do programa já. A Anne tá aqui mandando que imparcial pra ela, quando a gente tava falando da imprensa, né? Imparcial pra ela, fala mal de nenhum. É, são comentaristas, não analistas. Muito bem. E o Bruno Marcos tá chutando aqui que América, Guarani e Juventude vão subir. Tá faltando um, Bruno. Sempre tem uma quarta vaga também valendo. Será que você botou com o Inter? Eu tô vendo Juventude aí. Não sei se ele se sustenta, não, mas vamos ver. É, depois que passar o frio e jogar lá em Caxias for normal, igual jogar no resto do país, isso acaba. Muito bem, gente. Então tá, então vamos para a Bale Colatina. Temos números da população, Sérgio Tavares? Temos, eu quase esqueci, mas lembrei. O que você quer começar? É, jogo bom, a gente termina em alta com um bala, né? Então vamos começar por Colatina, que vai ser difícil, eu não sei o que eu vou votar, não. Vamos lá. Um voto pro Anderson. Esse povo não tem o que falar. Para Colatina. Para Colatina. Ah, tá. É, dois votos para ausência do Henrique no grupo. Aí, ó, você tá prestigiado, só dois. Aham. Três votos no João Ricardo, que falhou, e o Colatino foi juiz ladrão. Tá aí, um excelente voto de Colatina. Excelente. Eu já vou acompanhar o voto popular e votar no juiz ladrão, que não expulsou o goleiro, marcou aquele pênalti inexistente e ainda cometeram vários outros pequenos erros durante a partida. É isso. Com o seu corneta. Corneta? Ah, então vai ser. Eu não sei se você chama corneta. Eu vou votar no rei do Peru. Merece também. Achei que uma bela do penosa que o João Ricardo tomou. Assim, foi com mãozinha de quiabo, mãozinha de alface. Se não dá certo, não. Tem que ficar mais esperto. É porque tá ganhando de 4-0, 3-0. Que pode ficar tomando cafezinho no fundo do campo. Não, tem que participar. Pode aí, acontece. O Sérgio. Sérgio. Juiz ladrão. Já tinha marcado aqui, juiz ladrão. Foi. O América. Eu concordo com o Corneta. Foi uma falha do João. Foi falha do Messias ali também e tudo. Teve outros jogadores que deram algumas bobeiras também e tal, mas eu acho que o juiz foi o pior ali. Ele interferiu muito. Não foi pênalti pro Figueirense. É, tinha que ser expulso o goleiro. Enfim, muita ajudância pro inimigo. Ajudância. Também acho. Então, fica difícil, né, gente? Num 4-1, que é o resultado moral dessa partida, você escolher alguém que foi mal em campo é bem complicado. Seu juiz ladrão, então, fica claro que leva essa. E bala, como fomos voto pra bala? Bala, vamos lá. Teve um voto no Messias, um voto no Hernandes, quatro votos no Bill, e o vencedor, impressionante, Anderson Moreira com 8 votos. Anderson Moreira com 8 votos é o bala do jogo, olha aí. Seu Corneta. Eu vou votar no Bill. É o que a gente falou, o Bill vem jogar, apesar que o Bill tem o fator ex-clube devendo, né? Isso incentiva muito qualquer pessoa jogar bola também, né? Mas eu acho que o Bill vem jogando bem, eu acho que ele tá mal escalado. Eu vou no Bill. Mal escalado? Você botava ele aonde? Não. De meia? Não, mal escalado, eu expressei errado, assim. A escalação do time não tá favorecendo muito ele, tá tendo que sair muito da área. Ele tá mal acompanhado, isso? Mal acompanhado. Ele tinha que jogar pra baixo, tinha que jogar o atacante mais do lado dele, mesmo aquele 7-2-3-2-6-1 isolado na frente. Eu acho que não tá dando muito certo. Nossa senhora. Então tá bom. Sérgio Tavares. O Bill foi espetacular nessa partida. Ele participou dos 4 gols, ele participou. De alguma forma, assim. No primeiro foi uma assistência sensacional, né? Ele botou no pé do Norberto. O Norberto tá quase que não consegue dominar e tal. No segundo gol, ele pressiona... Não, o segundo gol foi o gol do Luan, né? O segundo foi do Luan. Ele pressiona lá no cantinho. O Rui cruza pra ele bater, mas o Rui cruza mal. Isso. Aí ele ainda corre, consegue recuperar a bola e dá pro Rui e aí faz a jogada. No terceiro gol... joga para Mateuzinho, Mateuzinho cruza, gol do Luar. Terceiro gol, tá lá de pivô, assistência pro Rui chutar, perfeito. No quarto gol, é aquela bola tinha que ter entrado, bicho. Ele fez tudo certo, ele deu a cavadinha, ele saiu no momento certo para não estar impedido, deu a cavadinha no goleiro, o goleiro rebentou ele, e aí ele não podia continuar, porque rebentou. Aquela bola foi lentamente para fora, infelizmente. Ele merecia aquele gol. Ele não fez o gol, mas merece o bala. Merece também. Eu também vou acompanhar o voto no Bill. Bill vai ser o bala desse jogo, porque ele destruiu esse jogo. Ele jogou muita bola. Não acho. Foi um comentário que alguém fez do Nathan Chai durante o jogo, de que o Bill estava cumprindo a lei do ex, ou que tivesse ficado alguma mágoa com o Figueirense, alguma coisa assim, e eu não vou me lembrar agora qual foi dos comentaristas que disse, e eu concordo, eu pensei a mesma coisa na hora, de que assim, não dá pra falar isso do Bill, porque ele tá jogando desse jeito em todos os jogos, você vê a dedicação e empenho dele em todos os jogos, ele foi mais feliz e acertou mais no jogo de sexta-feira, mas ele tá com esse empenho em todos os jogos. Então, meus queridos, no momento em que, mais uma vez, a maldição do puleirinho se faz presente, e o Vasco sai vencedor de um jogo na Independência. Beleza. Bill eleito o melhor em campo da partida de sexta-feira. Muito bem. Algo mais, senhores, para o dia de hoje? Ah, eu queria falar umas coisas aqui que eu acabei de postar aqui no Decadentes. Se alguém quiser entrar lá no Facebook do Decadentes, vai ver que eu coloquei uma postagem agora, 8h30, chamando atenção que o próximo jogo é contra o Juventude fora, né? Um jogo difícil e tal. Até acho que é o melhor momento pra gente pegar o Juventude, porque eles estão em decadência, tomaram uma goleada nessa rodada e tal. Apesar de ser o jogo. O ideal seria se fosse Independência, né? Mas mesmo sendo fora, eu acho que é um jogo potencial pro América. Não que seja fácil, mas dá pra sonhar um pouquinho. E aí eu coloquei uma postagem chamando a atenção. Eu fiz um levantamento, igual eu fiz um mês atrás, mais ou menos, chamei de visitantes carrascos e mandante caldeirão, fiz uma amostra dos times que mais vencem fora de casa, dos times que mais vencem em casa e tal, mas dessa vez eu fiz um levantamento só dos que vencem fora de casa, para ver em números absolutos quem mais venceu. E vou te falar uma coisa, quem mais venceu, lembrando, sempre Série B de pontos corridos, tá? Antes eu não faço levantamento, só na era de pontos corridos. Não faz sentido. Quem mais venceu fora de casa foi o Bragantino. Ele tem 39 vitórias fora de casa e ele participou 9 vezes da Série B de pontos corridos. O Ceará também tem 39, mas o Ceará participou 10 vezes e está participando. Então o Ceará pode passar o Bragantino nisso, porque o Ceará também joga fora nessa próxima rodada. Então o Ceará pode ultrapassar. O América está em terceiro. Nós temos 38 vitórias, só que nós temos só 6 participações. Então, olhando pela média ali, nós estamos melhor do que os adversários e nós estamos muito próximos de sermos o maior carrasco da Série B. Então, quem sabe a gente não volta na próxima rodada aí com uma vitóriazinha e já sonhando e o Ceará perdendo e tal, né? A gente já toma a liderança ali. Vamos ver que o Ceará joga fora de casa também. Joga fora, vai isso. Pegar o Paysandu lá no Mangueirão. Torcer pro Papão. É isso, gente. Torcemos para o Papão, então. Depois, terça-feira. Então, o jogo, gente, é só na sexta. O Anderson vai ter uma semaninha de folga para que o time possa se recuperar, para que continue com o trabalho de treinamento intenso. Vamos aproveitar, ó, tem tempo? Hein, professor? Vamos treinar cruzamento, vamos treinar escanteio, vamos treinar esse pedacinho que ainda não tá legal, né? Bater umas faltas, né? O que, que é meia hora a mais todo dia, já que não tem jogo na semana? Vamos aproveitar essa semana para trabalhar e arrumar isso também. Então o jogo será na sexta-feira, lá no Alfredo Jaconia, às 19h15, então na sexta-feira, dia 28, o que quer dizer que o Decadentes voltará no domingo, dia 30. Para quem nos acompanha sempre, vai lembrar que havia sido prometido para o dia 30 o jogo a respeito do time feminino do América. Isso alterou, primeiro, porque a CBF mudou a tabela, esse jogo contra o Juventude, inicialmente, seria na terça-feira, foi transferido para sexta-feira. A gente até pensou na possibilidade de alterar o programa sobre futebol feminino para quarta-feira agora, então, mas a verdade é que está todo mundo com a agenda um pouco complicada, a gente vai passar essa oportunidade mais uma vez para quem sabe no futuro a gente consiga fazer esse programa sobre futebol feminino. Agora, infelizmente, ainda não é o momento certo para a gente está sem essa disponibilidade agora. Certo, senhores? Certo. Algo mais, seu Cláudio? Não, só isso, cambada. Boa noite, juízo, não usem drogas e tenham uma boa semana e uma sexta-feira sensacional. Muito bem. Seu Sérgio Tavares, seu boa noite. Boa noite, galera. Secar o o Ceará e torcer muito pra gente voltar com uma vitória boa aí contra o Juventude. Muito bem. Quando a fase é boa, a gente não preocupa nem com o campeonato. A gente preocupa em se tornar, historicamente, o melhor visitante da Série B. Este é o América, senhoras e senhores. Ô, Henrique, me responda a pergunta aqui. Por favor. Esse alvinegro aqui de Belo Horizonte, ele vai achar o que primeiro? O bicampeonato, o Petróleo ou o Internacional? Tudo indica que, tal qual o calendário, o horóscopo chinês, para quem não acompanha, a cada 12 anos ele se repete. São 12 signos do zodíaco chinês. A cada ano você tem um animal diferente. Tal qual em 12 anos atrás, quando foi a última vez em que rodou por essa terra o ano do galo, do calendário chinês, este também é um ano do galo. Para quem não se recorda, aquele ano do galo lá atrás teve um certo time que caiu para a segunda divisão. E a gente sabe que, apesar de todos os pesares, esse time que se vale das benesses, do perdão de dívidas que o governo federal dá e tudo mais, né? E só sobrevive em razão disso, esse time, quando cai, ele acaba sendo um time competitivo. Então, contrariando o que provavelmente você pensava, seu Cláudio Sávio, o que eu acredito que vai acontecer primeiro dessas três opções é o bicampeonato da Série B em 2018. Então tá aí lançado o projeto Galo B 2018. Certo, senhores? Muito bem. Final de semana que vem a gente volta. Abraço, até mais. Falou. Até.